ideias, nós troca, nós conversa. Mas não é só porque você tem um poder aquisitivo que eu vou sair contigo. Meu rostinho pode até ser de princesa, mas meu coração é de bandida. Toma cuidado que ela faz o jogo. Babel caralho é menina do touro. Ela só tem a cara de princesa. É enjoada, trepada no ouro. Cor preferida é preto e branco. E muito X e que é corintiana. Os fala que é mineira, mas mal sabe eles que é iraquiana. E na favela ela desce de nave, mais conhecida que Nicki Minaj. Fuma marola e não ouve um bibi. Escuta Bin Laden, também Bob Marley. Se fala de carro, é Maserati. Se fala de moto, é Kawasaki. Se é quatro mola, é pisante da Nike. Se fala de whisky, só de New Walker. Sabe andar direito na favela, sabe ficar madame no jantar. Vira bandida na noite do baile, na soma de tudo ela sabe forgar. Tá nem aí se o homem chorar, e o otário pode até voltar. Fez um convite pra andar de navio, tá de R1, tá de Hornet. E na favela que ela quer, tá. Tu fala dela, mas quer ser ela. Tu fala dela, mas quer ser ela. Bonequinha que cresceu, virou rainha na favela. Tu fala dela, mas quer ser ela. Tu fala dela, mas quer ser ela. Ela é uma bandida com o rosto de Cinderela. Tu fala dela, mas quer ser ela. Tu fala dela, mas quer ser ela. Ela é uma bandida com o rosto de Cinderela. Quadrilha do Miladei é chamada de Cruella. Vai! Sou a famosa Cruella da quadrilha do Bin Laden.